Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Oh, gente jagunçaiada do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho. Pode entrar, se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, mas a liberdade é. Mas rapaz, terno tonto, chegou um galego abestalhado aqui, com um corte de cabelo que mais parecia ter sido feito com uma cuia, meu compadre. Ele chegou com o nariz empinado, igual princesa egípcia, não sabe, e pisava no chão só porque ainda não inventaram um sapato de asa. O caba, meu compadre, tava vestindo uma roupa toda rochadinha, com uma cruz de uma, que tinha umas pontas quebradas no quengo, tá me entendendo? Ele olhou na minha cara, ressecada e sofrida e queimada pelo sol, assoprou aquele bigodinho de chibio que ele usava em cima do berço e falou: "Hi, Hitler!" Eu olhei na cara dele e respondi: "Hi, te lascar, corno fresco, filho de quenga!" É, isso é isso aí. Vem te querendo zoar com cara de matuto, matuto zoa com a cara também. Olha, hoje eu tô afoito pra contar uma história porreta pra voz M6, mas primeiro quero aproveitar que eu tomei banho com meu sabonete febo novo, dei um brilho na careca e eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Alô, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração. Querem escutar um pouquinho sobre mangás, animes, cultura japonesa em geral e tudo num lugar só? Basta vir no Animesphere. Não é porque o editor do Animesphere edita o Água de Moringa que a gente ia se deixar de fora, não é mesmo? Então, um abraço pra vocês e siga as nossas redes sociais. Compadre, eu quero agradecer de muitão a toda jagunçaiada que prestigiou a nossa brincadeirinha aqui, rapaz. Principalmente o maior ponto de referência da cultura nerd do mundo. Sim, ele mesmo, meu amigo Alexandre Nerdmaster e o podcast para nerd, rapaz. Esse cabra retado abriu as portas do seu imenso coração e me deixou entrar. E eu, como sou forgado, trouxe minha bagagem junto, né, rapaz? O Paranerdia é um caminhão carregado de tudo que é mais relevante na cultura pop, meu compadre. Fala sobre filme, série de TV, desenho animado, anime, quadrinho, novela... Opa, eita, eu acho que novela ainda não, né, meu compadre? Olha, meu compadre, vai lá, acessa www.paranerdia.com.br ou pesquisa Paranerdia em qualquer agregador. A gente vai estar lá, rapaz. Olha, e hoje, só pra constar, eu tô mais feliz do que burro no pasto verde, meu irmão. Porque eu recebi tanto carinho com os biscoitos dos meus amigos, das minhas amigas, e eu recebi aqui um recadinho muito gostoso da minha amiga Dani, a menina doce que eu conheci lá na taverna do RP Guaxa. E ela fala assim... Felipe, meu filho, eu sempre escuto a pessoa dizer o quanto eu fiz bem pra vó e me ser, mas poucas pessoas estão sabendo o quanto tu me faz bem todos os dias. O motivo do meu sorriso, a alegria do meu dia, a calma das minhas angústias. Já disse que não vou cansar de dizer que te amo. Eita, Felipe! Felipe, mofio! Ah, eu não deixava não, Felipe. Eu já comprava as alianças, era agora, rapaz. Olha só. Ah, peraí. Tem aqui um OBS. OBS. Felipe, eu tô vendo vai me ser marcando mesa com todo mundo e não tá me chamando. É assim que depois que começa a namorar, a gente tem que implorar pra jogar uma mesa de RPG. Oxente, Felipe. Tá derrapando, rapaz. A mulher já tá reclamando, meu filho. Tome cuidado, rapaz. Ah, tem mais aqui um negocinho, ela falou. Dizem que sorte no amor é azar no jogo. Mas pelo visto, vai me ser a exceção que comprova a regra. Eita, rapaz, olha, não quero te enganar não. Mas tu sabe que eu só tô contigo por puro interesse. Pão de queijo e doce de leite. Oxente, Dani, que é isso, minha filha? Felipe não vai gostar desse negócio não. Olha, Felipe, dá tua resposta aqui, meu filho. Eu quero ver esse negócio. A briga vai ser boa, meu compadre. Eita! Deixa eu ver aqui. Eita! Chegou o e-mail, rapaz. Olá, Jota. Me chamo Marcelo Dantas. Tenho 28 anos, moro em Aracaju. Eu ouvi o episódio sobre as lendas de Lampião. E quando mostrei a minha avó, ela disse que quando morava com o pai dela aos 9 anos de idade, o boato que se ouvia era justamente que os cangaceiros, quando encontravam gente que não ajudavam eles, eles pegavam as criancinhas e jogavam pra cima e aparavam na ponta da faca, rapaz. É, rapaz, isso aí é sobre o episódio 2, que são as lendas de Lampião, né, Marcelo? Pois é, nessa época, o bando do Lampião passou pela cidade dela, lá em Recife. Em Recife, Marcelo? E aí ameaçou todo mundo lá pela região. Ameaçou o pai dela, mais duas fazendas próximas, e disse que ia voltar em uma semana e eles teriam que dar uma certa quantidade de dinheiro, senão iriam matar muita gente. O pai dela juntou o pessoal que trabalhava com eles, umas 20 pessoas, e organizaram com armas e tudo para esperar a volta dos cangaceiros. As mulheres e as crianças ficaram escondidas no bananal o dia inteiro. Quando chegou a data, Lampião mandou um mensageiro para avisar que estava voltando. Aí o pai dela disse que poderia voltar, mas não ia ter dinheiro não. E o que ia ter era chumbo, sangue e peixe cheirado. Eles ficaram esperando uns 8 dias a volta dos cangaceiros. A avó e a minha avó e as outras crianças só saíam do bananal para pegar comida e água. Mas acabou que não apareceu ninguém para cobrar o dinheiro e eles saíram de lá e ficou tudo bem. Ela disse também que a versão dela da história do sal é que o Lampião tinha reclamado e a velha não tinha sal em casa e ele mandou comprar sal e fez a velha comer. Caramba, mais uma! Adoramos o programa, Jota. Foi muito bom e muito útil para passar algum tempo ouvindo as histórias da minha vovó. Muito obrigado. Continue com um bom trabalho. Poxa, rapaz. Esse tipo de coisa que deixa a gente feliz. Obrigado, Marcelo. Continue mandando para o nosso aguademoringa@gmail.com qualquer comentário sobre o nosso programa. Olha, eu também recebi um telegrama também da Taverna do Guaxinim, mas dessa vez foi a minha queridíssima amiga Ágata, que é uma gata que tá arriada aos quatro pneus por uma gatinha. Olha, quero dedicar essa quermesse para minha estrela guia, a mulher que mostrou o caminho do meio da tempestade e dançou comigo nas festas mais lindas, a quem eu prometi estar sempre ao lado e eu quero envelhecer junto. Te amo, Amanda. Olha, Amanda, amada da gata, que coisa mais bonita. Olha, chamou na xincha, viu? Dá sua resposta aqui. Poxa, que aperreio é esse? Que barulho? Ah, tá. O meu WhatsApp, acabei de receber uma mensagem da dona Jussara, lá da periferia de Tardo, que tá numa raiva da moléstia com o seu Zé. Ô, seu Zé, resolve esse problema. Vamos ouvir o áudio da dona Jussara aí. Ô, minha gente. Aqui é a Jussara e eu queria deixar um recado pro Zé. Zé, meu vizinho lá de Araranguá. Seguinte. Zé, pega tuas galinhas e deixa longe do meu pátio. Tá me ouvindo? É a terceira vez que as bichinhas invadem o meu terreno, matando tudo as minhas plantinhas. E não vem falar que eu sequestrei elas da última vez, porque depois de trancar elas no barril, eu te devolvi. Então, Zé, é o seguinte, se tiver galinha no meu pátio, vai ter canja lá em casa. Fica o aviso. Abraço, Zé. 2000 anos depois. Seu Zé, a mulher braba resolve essas tretas, homem de Deus. Tu quer perder um pedaço da tua homência, homem? Olha, gente, muito obrigado pelos recadinhos, muito obrigado por me fazer feliz. E eu quero agradecer também ao meu amigo Jorge, lá do Animesphere, ao Biel e a Prix da taverna do Beholder Cego, ao Marcelo Guaxinim do RP Guaxa, ao meu amigo mestre Rafael 47, lá do RPG Next e do Guerreiros do Bem, ao Pensador Louco e a galera do Podpixel que mandaram um recadinho pra você. Escute aí. Fala galera, aqui quem fala é o Tom. E o Wagner. E nós somos do Podpixel Podcast. Quer saber o que a gente faz por aqui, cara? Nossa, muita coisa. Coisa beça, né? Coisa paca. Então, a gente tem RPG, recomendação, recomenda não, histórias, reflexões e muito mais, cara. Dá uma ouvida aí. E o mestre tá ali, ele tá te guiando pra uma coisa que você fala, caralho, ele pensou nisso. Boa noite. Na pauta de hoje... Tom Holland tá no garganta. O dinossaurico. Tentáculo. Tem muita coisa legal em Stay. Quarto de hóspedes, Festibari. São literalmente devaneios. Mas isso aqui ainda tá longe de acabar. Nós somos o que sobrou daqueles que seguem em procissão a fazer dar certo. Nós somos o Quebra-Luz. Meu compadre, a história de hoje é um caos escrito em cordel que eu encontrei lá na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Um caos escrito por Manuel Camilo dos Santos, rapaz. É As Palhaçadas de Bill. Ô, menino, que negócio arretado. E é mais ou menos assim. No sertão de Pernambuco, no interior do estado, distante de uma cidade, um velho remediado tinha uma fazenda e vivia ali descansado, né? Chamava-se Zé Gibão. Esse velho fazendeiro tinha um filho somente e ainda por cima solteiro. Foi o maior caipora que houve no mundo inteiro. Bill, enquanto foi menino, numa escola aprendia. Era muito inteligente, mas sempre ele sofria devido ao seu caiporismo, apanhava todo dia. Sempre lhe acontecia na escola uma moleza, virava ali um tinteiro, borrava os livros na mesa, era uma surra de bolo que levava com certeza. Quando nada acontecia devido à moleza dele, era um se levantar e o banco a cair com ele, além da queda vaiava, só botava a culpa nele. Antes mesmo ele aprendeu ler, escrever e contar, depois deixou a escola para não morrer de apanhar, já tava rapaz feito e só pensava em se casar. Bill sabia muito ler, mas era meio acanhado, se via uma moça perto, ficava encabulado, baixava a vista e ficava muito tempo ali calado. Portanto, saber de Bill de quase nada servia, não queria trabalhar, não comprava, não vendia. Como era filho único, o pai não aborrecia. Um dia, Bill disse ao pai, eu sou menino sorteiro, mas minha vida é igual a de um prisioneiro, vou inventar um negócio para também ganhar dinheiro. O velho disse, é verdade, eu sempre tenho dizido que você é meu filho e é um tanto esmurecido, não sou filho de pai pobre, tem idade e sou sabido. Bill disse, eu tenho vontade de cortar carne na feira. Disse o velho, pô então, mate a vaca lavadeira, leve pra cidade e venda, é negócio de primeira. Na quinta-feira seguinte, logo cedo combinaram, pegaram a dita vaca, no mesmo instante mataram, fizeram a carne em mantas, depois de seca embalaram. Bill junto com o portador, saíram de madrugada, uma égua com a carga e Bill em outra selada. Quando chegaram na rua, a feira tava trancada. Quando chegaram na feira, embora com pouco jeito, arranjaram uma torda. Bill ficou bem satisfeito, ficando mesmo de frente ao sobrado do prefeito. Depois viu casualmente, olhando para a janela do sobrado do prefeito, viu três moças muito belas. Passou o dia entretido ali, eu somente olhando para elas. As moças passaram o dia na varanda do sobrado, distraindo com a feira, e viu de lá admirado. Passou o dia e a tarde, vendeu até a carne fiado. As três moças na varanda passaram o dia brincando, nem viram aquele besta que estava ali espreitando. Era Bill, qual voltou pra casa se pabulando. Cego, aqui é Biel Albardo e prepare-se para conhecer um podcast que traz a cultura pop para a mesa de RPG. Isso mesmo, nós falamos de anime, filmes, séries, jogos e muito mais, não esquecendo de sistemas de RPG. Trazemos tudo para a cultura pop, desde vilões, heróis e personagens que ficam no seu coração. Esperamos as suas histórias e venham conhecer a gente, dá uma chance, é @beerholdercego em todas as redes sociais e também estamos em qualquer agregador de podcasts, inclusive no Spotify. Esperamos você aqui com a gente. Até logo, tchau, tchau! Quando o Bill chegou em casa, o velho lhe perguntou como a fosse de feira. Vendeu tudo que levou. Bill disse: a feira foi ruim e a carne toda sobrou. Como a feira foi ruim, vendi toda a carne fiada. Arrumei um casamento com a moça do sobrado. Quero que meu pai vá lá acertar o meu noivado. O velho disse: ô, meu filho, casamento assim não vai. Logo de primeira vez que na rua você sai. Bill sorrindo disse ao velho: eu sou jeitoso, meu pai. O rapaz dizendo isso, no mesmo instante saiu, o velho olhando a velha, ele perguntou: vai me servir? Me diga se acha jeito naquela história de Bill. A velha disse: eu sei lá, tudo pode acontecer, gente moça é o futé, se lembra o que fez você? Do mesmo jeito é seu filho. O velho disse: pode ser. A velha disse: essas coisas é mesmo da mocidade, eu sendo você, eu ia logo amanhã na cidade ajustar esse casamento. E o velho disse: é verdade. O velho disse: é mesmo, apoio, amanhã eu vou, que todo só presta em quente. E agora você acertou e Bills vai também para responder: sim, senhor. No outro dia cedinho se prepararam direito, vestiram a roupa de mescla, botaram no parapeito, selaram as bestas e saíram cada um mais satisfeito. Quando chegaram na rua, bem de frente do sobrado, amarraram os animais num pé de figo copado, bateram palma na porta e nisso saiu o criado. O criado perguntou: tem negócio com o patrão? Tenho. E não tem, seu moço. Tá em casa o capitão? Queria falar com ele. E o criado disse: pois não. O prefeito se achava na sala superior, o criado foi entrando e dizendo: seu doutor, lá fora tem dois vaqueiros que quer falar com o senhor. O prefeito, que estava bastante preocupado, disse: ainda mais essa. Esse, né, não negocio com gado, mas me diga que eles entrem, disse o prefeito zangado. O criado disse: que entre. O velho disse: por não. Entrou um atrás do outro, tudo de chapéu na mão, as esporas arranhando o mosaico do salão. Quando chegaram na sala, o velho disse: bom dia, seu major, eu sou o dono da fazenda da cutia e vim ajustar o casamento do meu filho com sua filha. E que casamento é esse? O prefeito perguntou. E o velho disse: não sei, ele tá aqui, ele que contou. Bill disse: tô pra casar com a filha do senhor. O doutor disse: ô, Lindalva. Nisso a mais velha chegou: será que essa é sua noiva? O prefeito perguntou. Bill levantou a cabeça e respondeu: não, senhor. Volte, minha filha, e mande a sua irmã Conceição. E essa, quando chegou, o pai perguntou: e então, será essa, meu rapaz? Bill olhou e disse: não é não. Volte, minha filha, e mande a sua irmã Nazaré. Esta chegando na sala. Disse, pronto, pra que é? Disse o doutor, será esta? Bi olhou pra ela e disse, essa é. És noiva desse rapaz? Perguntou o doutor ligeiro. A moça lhe respondeu, nunca vi esse vaqueiro. Bill disse, mas eu já vi a senhora um dia inteiro. Bill disse, eu sou aquele que passei ontem o dia cortando carne na feira e vai me ser com alegria lá de riba do sobrado, uivava e eu se ria. Ah, pois bem, eu sou aquele que quando você se riu, eu balancei pro seu lado o lenço que até caiu. E lhe perguntei baixinho, vai me ser quer casar com o Bill? E de tarde fui pra casa com todo o contentamento. Passei a noite agarrado com vai me ser no pensamento e agora eu vim pra gente acertar o casamento. O doutor fez ar de riso pro rapaz e pro veiote. A moça se retirou dizendo, que paparote! Em dias da minha vida eu nunca vi esse Timote. Disse o prefeito, pois vamos cuidar dessa arrumação. E disse ao criado, vá, diga ao tenente João que mande as ordenanças porque eu tenho precisão. Nisso o doutor retirou-se e Bill perguntou sem consolo, ordenança? Será soldado? Disse o velho, ô rapaz tolo, que danado de soldado, ordenança é um bolo. Disse o velho, ele mandou, foi fazer café pra gente. Mandou buscar os bolos na casa do seu tenente. Nisso a polícia chegou e o velho gritando, ô gente! Disse o prefeito ao soldado, os senhores sem demora, agarre esses vaqueiros e arraste eles pra fora. Dê um molho em cada um, depois manda eles embora. Um soldado foi ao velho, tomou-lhe logo o que ser. O outro agarrou Bill, danou logo um pontapé. Bill falou, tá aí meu pai, café com bolo que é? Nada valeu preditório, foi couro no houve jeito, facão falou francês, foi a tortear direito, no casamento bom foi esse, dizia em grito o prefeito. Quando a polícia soltou, fizeram uma carreira, nas bestas onde passaram, era grande a tinideira, foi com tanta velocidade que só se via poeira. A véia tava na porta cheia de contentamento, foi dizendo, viva os noivos! E o véio nesse momento pulou e disse, égua véia, fala aí em casamento. Pro caso desse poiqueira, apanhei que quase morro, tô com a goela rouca de tanto pedir socorro, eu não sei onde é que eu tô, que eu não mato esse cachorro, levei tanta facãozada que eu vi a hora morrer, pro caso desse safado, mas agora eu vou dizer, se falar nisso ainda, eu mato ele, vai me ser... O Realidades Paralelas do Guaxinim, mais conhecido como RP Guaxa, é um podcast de RPG one-shot editado na forma de audiodrama. O que isso significa? A gente joga um RPG, eu, mais três convidados, um sistema simples que mesmo quem não joga RPG vai entender. Depois eu passo para um editor e ele troca a minha voz por voz dos padrinhos. A gente faz parecer uma grande radionovela, só que ao invés de muitos capítulos, tem um capítulo só. Venha conhecer o podcast RP Guaxa. Tenho certeza que as aventuras vão lhe agradar. Outro sábado seguinte, Bill disse, hoje eu resolvo, aquela carne fiada que eu vendi para aquele povo. O velho disse, o quê? Tu vai apanhar de novo. Bill disse, meu pai, aquela me botou só na muleira, aquela me ficará pra uma primeira e derradeira. Disse o velho, já seu corno, namore moça na feira. Bill disse isso e montou-se, saiu muito avexado, entrou numa rua com medo de encontrar com um soldado. Procurou seu devedor, o qual não foi encontrado. Ficou com muito desgosto no meio do pessoal, então para se distrair comprou ali um jornal. Lendo um pouco encontrou um anúncio que vinha da capital. Dizia assim o anúncio, precisamos de um rapaz que tiver competência em casas comerciais. Se apresente em Recife, na rua do Lago da Paz. na casa número 50 com loja e mercearia. A firma é a seguinte, J.I.M. e CIA. O emprego é guarda-livro. Assim o jornal dizia. Bill, quando leu o jornal, fez logo um plano certeiro e disse: vou comprar uma roupa e vou mandar cozer ligeiro. Digo logo a meu pai que eu vou para Recife ser caixeiro. Bill chegou em casa e disse o plano que já trazia. O velho falou: meu filho, eu sendo você não ia. Bill disse: eu vou, meu pai, caixeiro tem garantia. Bill mandou fazer a roupa, vestiu-se, fez a partida pra rua, pegou o trem, bem satisfeito da vida. No mesmo dia chegou na capital referida. Quando chegou na central, no meio da multidão, quase que fica assombrado, vendo gente em burbutão. Perguntou a um chapeado: hoje aqui tem procissão? Disse o chapeado: não, isso aqui é todo dia. Esse povo que quer, que buzina, que arrelia, um passo, outro passa, chega me faz agonia. Perguntou-lhe o chapeado: de onde tu és, morador? Na fazenda da Cutia, onde meu pai me criou. Já tinha vindo em Recife? Bill respondeu: não, senhor. Foi essa a primeira vez que eu vim aqui me empregar. Conhece seu JM? É pra onde eu vou pra lá. É lá no Largo da Paz. Vamos aí eu me ensinar? O rapaz disse: vamos, mas você me paga bem. Eu levo sua maleta. E Billy disse: não convém. Aqui tem muito gatune, não confio em ninguém. O rapaz disse: tá certo. Seguiram nesse momento. Bill, que nunca tinha visto semelhante movimento, ia de cara pra cima, que parecia um jumento. Na mercearia São José, Bill fez uma palhaçada, tava olhando pra cima, tropeçou na calçada, caiu com maleta e tudo. Foi uma queda danada. Quando Bill se levantou, o povo todo sorria, disse o chapeado: vamos, não posso perder um dia. Seguiram logo e chegaram na dita mercearia. O rapaz disse: é aqui, me pague que eu vou voltar. Bill botou a bala abaixo e disse: como é? Vou te pagar? Você não trouxe a maleta, veio só me ensinar. O rapaz disse: a maleta eu lhe pedi pra trazer. Vai me ser no que me entregar, a razão não sei porquê. A viagem é R$2.000. Bill respondeu: paga o quê? Oxente, não paga? Você paga é até mais. Nisso foi chegando um guarda e disse: paga, o rapaz. Bill aí pagou e disse: deixa tristar, Satanás. Ele pagou e entrou na casa comercial, disse: bom dia, patrão. Eu vim na capital, foi pro caso do anúncio que eu encontrei lá no jornal. O comerciante disse: o senhor tem competência? Bill respondeu: não sei. Dizer a sua excelência. O patrão disse: queremos um rapaz de consistência. Você é do interior? Lhe perguntou o patrão. Bill lhe disse: não, senhor, eu moro lá no sertão. Meu pai que é fazendeiro, se chama Zé Gibão. O patrão disse: tá certo, tome conta do escritório, vai enchendo essas faturas, é serviço provisório. Quero ver o que se você faz um serviço satisfatório. Nessa dita casa tinha 6 caixeiros no balcão. Bill começou nas faturas, em cima do patrão, até que chegou a hora de fazer uma refeição. Às 11 horas do dia, chegou na porta a criada e disse: pronto, patrão, tá pronta a feijoada. Isso o patrão disse: vamos almoçar, rapaziada. Os caixeiros foram entrando, Bill também se levantou, bateu a mão no tinteiro que a tinta derramou, em cima do escritório tudo que tinha borrou. O patrão disse: ô, rapaz, botaste tudo a perder. Bill tirou um lenço branco e começou a embeber a tinta que nos papéis era tanta pra correr. Disse o patrão: deixe disso, vamos embora almoçar, os caixeiros já estão na mesa te esperar. Bill entrou muito avexado, quase sem poder falar. Quando ele entrou na sala, tropeçou num batente, foi de arroz e peitou um espelho bem de frente, no qual, devido à pancada, ficaram os cacos somente. Quando Bill chegou na mesa, quase assombrado, sentou-se. Nem ali disse aos caixeiros que lá fora se passou-se. Começou logo a comer, no mesmo instante estalou-se. Botou o café num pires, deu um chupo e engoliu. Formou um nó na goela, fechou os olhos e tossiu. Esticou-se na cadeira, todo mundo ali sorriu. Debaixo da dita mesa tinha um cachorro deitado. Quando Bill esticou a perna, foi logo abocanhado. Aí ele pulou de costas, foi feio o resultado. Um botão do paletó que tinha se colocado no crochê da dita mesa, que estava bem enganchado. Quando Bill pulou de costas, arrastou o toalhado. Pulou com o toalhado por cima de uma cadeira, os pratos tudo caíram, ficou uma bagaceira, o cachorro vendo aquilo endoideceu na carreira. Os cacheiros ali ficaram, tudo de talha na mão. Bio Assombrado correu nessa mesma ocasião, com a toalha entre as pernas, foi esbarrar no balcão. O patrão quase se assombra quando o Bill chegou lá fora, entrou, viu o prejuízo e disse: ô tipo caipora. Voltou e disse: rapaz, pegue a reta e vá-se embora. Fala pessoal, aqui é o Rafael47 do site RPG Next. Publicamos um podcast chamado Tarrasque na Bota, que é uma experiência sonora de partidas de RPG. Se você gosta de ouvir histórias de fantasia, ação, aventura e um pouco de drama e dar muita risada, esse podcast é pra você. Se você não sabe o que é ou nunca jogou RPG, não tenha medo. Pode ouvir que a diversão é garantida. Confira tudo em rpgnext.com.br. Dali, Bill voltou pra casa dizendo muito zangado: quase me acontecia que nem a vez do sobrado, damo leve certo emprego, patrão caixeiro e sordado. E seguiu pra casa a pé, um tanto mal satisfeito, quase liso resolveu ir trabalhar no eito. No engenho chega e fica, aí sim sofreu direito. Quando chegou no engenho, foi logo ao barracão, comprou 100 gramas de carne, tomou um bom pifão, começou a conversar dizendo que era valentão. O senhor de engenho disse: vá botar no banheiro umas 4 latas d'água e seja muito ligeiro. Billy disse: vá você, eu não sou seu parceiro. O homem partiu logo pra cima, pegou ele pelo gogó. Bill disse: pô, patrãozinho, não me mate, tenha dó. Nisso o mijo já tava descendo no mocotó. Tremendo e todo mijado, aí o homem o soltou. Bill chorando correu, à meia-noite chegou numa grande casa velha pra dormir e ele embocou. Então, no quarto da casa, tinha um defunto enforcado. Ele, quando entrou, bateu de cara a cara com o finado. E assombrado se agarrou com o defunto todo inchado. Deu um grito tão grande quando o caso aconteceu. Deu um empurrão no defunto que a casa toda tremeu. Assombrado e gritando, estrada fora, correu. No outro dia cedinho, numa pequena cidade, arranjou logo um serviço, com muita facilidade. Entendeu de se casar, foi nova infelicidade. Quando ele ganhou dinheiro, comprou uma roupa e ajeitou-se com uma danada de uma moça. Um namoro logo arranjou, foi pedir em casamento, um dia ele se destinou. Na casa do pai da moça, falou na porta e bateu: ou de casa, ou de fora. O velho logo respondeu: quem é você? Perguntou o velho. Não sou ninguém não, sou só eu. Quando o velho abriu a porta, o besta se fez a dizer: eu vim aqui pedir sua filha, dê se quiser, ou não dê. O velho disse: primeiro me diga quem é você. Ele disse: eu sou o Bill, meu pai é Zé Gibão. O velho disse: tá certo, entra aqui pro salão, vamos acertar direito e tratar da arrumação. Bill entrou e se sentou no recanto do salão, com um chapéu entre as pernas e uma bengala na mão, com a cabeça bem baixa, ninguém dava atenção. E batendo com os pés, o chapéu escapuliu. Ele apoiou o chapéu, nisso a bengala caiu, com todo o peso que tinha, que o salão todos uniu. Todo mundo ali sorriu com a queda da bengala, e Bill todo encabulado já tinha pedido a fala, nisso trouxeram café, pra tomarem na outra sala. Porém, Bill não sabia se o café estava quente, encheu a boca e gritou no meio de toda a gente, espanou o café na cara de quem estava de frente. Caíram os pires das mãos, o café se derramou por cima das pernas dele, queimando tudo, gritou: ô café quente danado, aí de costa pulou. Pulou de costas e bateu com a cabeça na janela que estava aberta atrás dele. Bill se agarrou-se com ela, mordeu e ficou chorando com a dor da pancada dela. Bill chorando com a dor disse: que casa danada, me queimei com o café e essa amaldiçoada quase me quebra a cabeça. Isso é uma casa excomungada. Abriu a porta e saiu, vermelho como uma brasa, dizendo: com essa é tua, danado maieca em casa. Pode haver o que houver, eu morro e não saio mais de casa. Daí foi chegar em casa, com 3 semanas e meia, contou tudo o que sofreu ao pai com cara feia. Disse o velho: tu sois mole, que só rabo de oveia. Mal empregado, meu filho, as letras que tu aprendesse, nem valeu a pena o menos leite que tu bebesse, e os fogos que eu sortei logo assim que tu nascesse. Com nada mais me importa, assim Bill respondeu, mas nunca eu saio de casa, ainda que diga um judeu, longe de casa tu enrica, o cão que vai, mas não eu. Esse foi o Cordel As Palhaçadas de Bill, aqui no Água de Moringa. Espero você no próximo programa. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Pois fala, mano.